o teu grisol sob a luz polarizada. Ó, meu filho, lava as escórias com a água tridestilada. Pois aquele que forja a falsa prata e o falso ouro não merece a simpatia de ninguém. Pois aquele que é vil está ávido a ser malévolo, não merece a simpatia de ninguém. Quero ver o coral agora. Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. Domine a imagem, use força inferior, superior. Use o conhecimento com perseverança e consciência. Pratique e transmute a vontade com lealdade e sinceridade. Seja atento e assíduo, porque a qualquer hora, a qualquer momento, pode estar nascendo o amor.